te saciou. Faz de mim um vaso precioso em tuas mãos. Molda meu coração e no aconchego desse amor deixa eu ficar prostrado em água viva que minha sede sacia.